ser diferente, viu? João Gomes. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem. Fala pra mim, se vai rolar, que eu tô afim.